Eu comprei uma pop agora, Vitinho. Tô passando na sua rua, não fique apaixonadinha. Tô passando na sua rua, não fique apaixonadinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Senta, senta na minha motinha. Senta, senta na minha motinha. Senta, senta, senta. Pablo Menção, Farra VIP, Max Ossano.